35219, vou Arbor, da presente. Está presente, Arbor. 35219, obrigado. Voo 645, Lívia da Colagem 10, vento no 20 graus, 079. Lívia da Colagem 10, voo no 645. Oxana 6259, chama agora Recife, frequência 1251. 251 para o Oxana 6259, boa noite. Boa noite. Comando 645, decolou 38, chame o controle 1935. 1935, gol no 645, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol no 645, passa 1500 para 360. Boa noite, gol no 645, contato radar, vou para o nível 360, pro de Leida. Pro de Leida, está presente pro 360, gol no 645. Maitan 3894, vem na pro de Itape, desça para o nível 050. No 645, suba restrito para o nível 340. 340, restrito, eu vou no 645. Você jogou no 645 e chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 1-3325. 251-3325, eu vou no 645, boa noite. de Gol 1866, acione a identificação, desça para o nível 50 na chegada Mare. 3894, está autorizada a final do procedimento, desça para 2000 sem restrições, o ajuste 1014, informe no localizador. Trip 52119, chame Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 288260, Trip. Qual é a história agora? 6000 está reautorizado via para 2000, o ajuste 904, informe no localizador. Via 2000, 1014, informará no localizador, voo 96, pode voar Duna da Presidente. Autorizado, Pro de Duna. No nível 360, decola da pista 10 com a primeira curva à direita, saída da Eulia da Bridge, onde intercepta pelo 16. Transponde 5474, frequência do controle 119 decimal 35. Autorizado, nível 360. Para confirmar, decola da pista 10, saída da Eulia da Bridge, transponde 5474. Controle 119 decimal 35. O Guru 109, posição 08. Gente, só confirmando, primeira curva à direita. O 1909, seja bem acompanhado, chame para acionamento pushback. Primeira curva à direita. 099, quando pronto, chama nessa para puxar acionamento 099. Sou 1971, não tenho 360 autorizado. Copia ou aguarda coordenação? Sou 1971, autorizado até o Galeão, no nível 360, via pelo 90, ex-map, DCT Lúcio, DCT Babacene, conforme o plano. Decola da 90 com primeira curva à direita, saída da El, Leda Bridge, o transponde 5476, frequência de controle 119 decimal 35. Cash and pronto. Torre Salvador, uma boa, 3894, passou Simbra, baixar gravado. Ciência 3894, livre pouso no zero, vento no 10 grau, 07 nós. Livre pouso no 10, 3894. confere, copia o azul 4206? Sou até Recife, nível 330, viu 358, decola da Lozeira, confere o curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, transponde 5434, frequência do controle 119-35. Até 206, decola da 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, Jamo, Caju. Fugimento correto, chame para acionamento pushback, do 4206. Torre 118-95, turbo posto. 18-95, obrigado. Oi, Salvador. Muito boa noite, eu vou 1866, 2 milhas para o Índia Serra. Visual. Boa noite, vou 1866, continue a aproximação, agora se saliu. 1866. Solo 0018 Lima, direito no 2196. Grande direita 2196, 3894. Solo 3894, prossiga via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 1866, fala 03, libra direito no 219. Direito 219, obrigado. noite, Gol 1-8 do 66, Livro Francisco. 1-8-66, boa noite. Prossiga via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 8-66. Posição 08. Tive pushback acionamento, chapa do táxi, voo na 099. Autorizado, puxa acionar, chapa do táxi, 099. Autorizado ingresso na Juliette, vai pro portão 02. Juliette 02, boa noite, minha meia, obrigado. Frente livre ataque via Ponte 1 no Índia Alfa, Ponte Pedra, Pista 90, Ponte Maratão em 1-8-95, altímetro 90, 1-4. Galeano 099, a linha decola no 0, vento no 20 graus, 079. Livre pro SPEC, sai mesmo, já para o táxi, o 971. Bruno 099, decolou de Bruno 1, chame o controle 1935. 1935. Estou ligando no 099, você escuta da Oleda Bridge. Livre pushback, você não me achei para o táxi, do 4206. Escuta o gol na 099. Bruno 099, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, autorizado Leda. 360 direto, sem restrições, autorizado Leda, gol no 099. sei meu PAB, alternativa e autonomia, ou 9971? Livre tráfego via Pati 1 no Índia Alfa, ponto de espera da pista 90, onde chamar a torre 198-900, continuamento 90 no 4, gol 9971. Solo azul 4206 para o táxi, PAB de 106, alternar a Caju 3 horas e 3 minutos. Gente, livre táxi via Pati 1 no Índia Alfa, ponto de espera da pista 90, onde chamar a torre em 1195, altímetro 904, azul 4206. Despacho Índia Boa 971, decolou de 1-8, chama o controle 1-9-3-5. 0935, boa noite, 971. Usando com Recife agora na frequência 1-2-1 e alterna 1-3-3-2-5, tambo voo. Boa noite, o gol 1971 vai cruzar no 1600 pés. Nadael Leda solicita a dar presente, boa brinde. Boa noite, gol 1971, contato radar, vou em Leda inicialmente, subiu para o nível 360. Dá presente Leda 360, o gol 1971. 4206, livre decolagem 10, vento no 20 graus, 062 retinóis. Livre decolagem para o Azul 4206. Azul 4206, decolou 21, chama o controle 1935. Controle 1935, Azul 4206, boa noite. Boa noite, Azul 4206, perfil Poca. Boa noite, Azul 4206, contato radar, subiu pelo nível 330, sai da Poca. 330 na Poca, Azul 4206. Sandro 60, gol 971. Gol 971, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 13325. Bom voo. 251-3325, 971, boa noite. Azul 4206, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45, bom voo. Recife em 2085, alterna 245, azul 4206. Interceptando o localizador, visual com a pista 1-0, gol 1-1-68. Gol 1-1-68, chame Torre Salvador, frequência 1-1-8, decimal 9-5. 18-9-5, obrigado, até já. Salvador, boa noite. noite, gol 1168, estabilizado em LS. Baixar travado, visual, então 90. Boa noite, gol 1168, livre pouso, pista 10, vento no 20 graus, 06 dúzia de nós. Livre pouso, pista 10, gol 1168. No 68, falou 34, livre à direita no 219. Livrando à direita, 1219, no 68. Gol 1168, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o 04.